vida passada fui um marinheiro. Nada mais coeso após o náufrago. Depois que eu fui, eu acho que eu me libertei. Por isso nessa vida eu sou um pássaro. Em todas essas vidas sou um passageiro. Por isso ninguém sabe do meu paradeiro. Nada me consola, então escalo os medos. Às vezes canto só enquanto estalo os dedos. Pense em compromisso, eu admito, eu fiz um. Não queria o desafio, mas parece um déjà vu. É um largo caminho, pra um tempo curtinho. Não vou correr sozinho nessa chuva. Tá bem claro pra mim, Deus ajuda. Precisando de ar, eu morri na fissura. É um largo caminho, pra um tempo curtinho. Não vou correr sozinho nessa chuva. Eu quero ver determinados assuntos, determinadas paradas, assim, com um olhar de velho já. Não é? O cara já olha assim, ah, já sei como é que é isso aí, cara. Já sei como é que é isso aí, tô de boa. Paulada, vida louca, vida muito doida, pô. E ok, yo. Ei, se eu tomar um tiro, sou poeta da década. Eu fiquei sozinho na merda, sozinho na década. Por isso que ninguém consegue me agradar. Se eu tomasse um tiro na perna, pra parar de andar de gente que atrai essa merda. Tipo de gente que vende um quilo de erva. Gente que só tem uma hora, usa pra ver novela na sala. Nunca tem dinheiro pra nada, nunca tem dinheiro pra nada. Que gasta salário na folga, a pressão do trampo tá foda. Afoga essas mágoas, gente que não tem tempo pra nada. Estuda, namora e trabalha, uau, estuda, namora e trabalha. Acerca disso tudo eu confesso, usa autoajuda do reflexo. A chuva me ajuda no momento, a água é um processo. Então, dê um dinheiro a Poseidon, pra se manter liberto e se descubra. Se eu ferir o orgulho, me desculpa, eu não tenho orgulho. Algum dia eu fui um guia, uma bússola ou uma bolsa. Com as duas coisas eu não sei como termina. Então talvez você já busca, você já buscou por coisas que você sempre tem. Ah, te faz sufocar. Pra nunca perder o sol, tatuei uma frase forte, um pouco da minha pior. Escolher, renunciar. Parece que eu sou louca, mas vai se encaixar. Quando o tempo vence, me disse nunca olha. Que a paz e o terror se espalha. Nem hora pra entrar em casa, gastando dinheiro e vivendo do preço que a vida me paga. A vida que cobre, a vida te paga. Parece que eu sou louca, mas vai se encaixar.